YJ479, Rádio Imperial AM, Petrópolis, 1550 kHz. Imperial AM, a Rádio 10 da cidade. Experiência de Deus, com o Padre Reginaldo Manzotti. Estúdios da Rádio Evangelizar de Curitiba, com transmissão via satélite e pela rede mundial de computadores, a internet, está no ar, a partir de agora, Experiência de Deus, com o padre Reginaldo Manzotti. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, queridos filhos e filhas. É quinta eucarística, é louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Graças e louvores se dêem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Quarta, quinta eucarística, o segundo dia das batalhas de libertação, por intercessão de São Pio, por intercessão de Santa Rita de Cássia. Libertação, batalha, hoje é o dia. Quero saudar a todos nessa quinta eucarística, que estão fazendo a novena da armadura de Deus, sétimo dia. Tudo começando a partir da Rádio Evangelizar, AM 1060, de onde tudo começa, AM 1430, Evangelizar FM 99.5, o sinal de Deus em todo lugar, em rede com 90.9, Rádio Clube FM 101.5 e as rádios irmãs cujos nomes cito neste momento. Quero saudar a todos que estão acompanhando também pela TV Evangelizar, sinal digital em todo o país, em várias cidades, canal aberto, pelas plataformas digitais, os aplicativos, YouTube. Saudar e dizer, vamos juntos passar esta hora, vamos juntos rezar, vamos juntos mergulhar na Santíssima Trindade, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.